ao mundo inteiro. O amor que é puro e verdadeiro, o amor que sara e purifica, Jesus, o amor da minha vida. Ele não olha a aparência, ele liberta da doença. Amor que une a família, Jesus, o amor que santifica. Yeah.